Paulo, 31 de dezembro de 1999. Falta pouco, pouco, muito pouco mesmo para o ano 2000. E você, ouvinte incauto, que no aconchego de seu lar, rodeado de seus familiares, desafortunadamente colocou este disco na vitrola. Você que agora aguarda ansiosamente o espocar da champanha e o retinir das taças. Você, inimigo mortal da angústia e do desespero, esteja preparado. Pesadelo começou. Sim, eu sei, você vai dizer que é sua imaginação, que você andou lendo muito gibi ultimamente. Mas então, por que suas mãos tremeram, tremeram, tremeram tanto quando você acendeu aquele cigarro? E por que você ficou tão pálido de repente? Será tudo isso fruto da sua imaginação? Não, meu amigo, vá ao banheiro agora, antes que seja tarde demais. Porque neste velho disco que você comprou num sebo, esteve aprisionado por mais de 20 anos o perigoso marginal, o delinquente, o fascínora, o inimigo público número 1, Clara Crocodilo. Mas neste inferno nem vou parar num cemitério. Não vou ficar mais neste inferno. Nem vou parar num cemitério. Que cala com o sente, eu não calo. Não vou morrer nas mãos de um tira. Quem cala com o seu desacato, não vou morrer nas mãos do rato. Não vou não. As mãos do rato. Mas neste ringue, metralhadora, não me atinge. Não vou ficar mais nesse ringue. Metralha! Ei, você que está me ouvindo, você acha que vai conseguir me agarrar? Pois então tome! Já vi que você é perseverante. Vamos ver se você segura essa. Meninas, vocês acham que eles querem mais? Querem sim! Você que então é tão espertinho, vamos ver se você consegue me seguir neste labirinto. Oh, seu canalha. O holofote no olho, sorte, você não passa de um repolho. Clara, crocodilo fugiu, Clara, crocodilo escapuliu. Vê se tem vergonha na cara, vem, ajuda a Clara, seu canalha. Assassiná-lo com os seus entes queridos? Ou será que ela está adormecida em sua mente, esperando a ocasião propícia para despertar e descer até seu coração, ouvinte meu? Meu irmão!